trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia para os alunos do ensino médio de escolas públicas. São R$200 por mês de aula, mais R$1.000 por ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia. O incentivo para seguir no rumo certo. Saiba mais em gov.br/pé de meia. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Homens e mulheres de classe já estão planejando as festas de fim de ano e as viagens de férias, mas não descuidam de sua elegância e não descartam um implante capilar para permanecerem jovens por mais tempo. Dr. Miguel Sorrentino, há 40 anos, o primeiro nome em implante capilar no sul do país. CRM número 13801. Ligue 3328-9655. Pegou? 3328-9655. Toque do Anão é o meu preferido de sulambuzar. Esse é o pedido, tem pão fresquinho, maionese secreta pra saborear. Toque do Anão, aberto 24 horas em Porto Alegre, Cachoeirinha e Capão. Corre pra provar, não vem dar perdido. Toque do Anão, seu dog preferido. Seja construindo ou reformando, na FAC sempre é mais barato. Desde 1991, com preços imbatíveis e condições espetaculares, a FAC constrói sonhos de família para família. Vem pra FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Florianópolis 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br. Você sofre de impotência sexual ou ejaculação precoce? Não sofra em silêncio. A Clínica Dr. Sérgio Jankowski é especializada na investigação e tratamento das dificuldades sexuais masculinas. Dr. Sérgio Jankowski, sexualidade com seriedade. Fone 3332-9595. 3332-9595. Federação, PSOL, Rede. Vote em quem enfrenta os poderosos e defende a luta do povo trabalhador. Roberto Robaina, 50 mil. Filho de professor do Estado, advogado de trabalhadores, acostumado a lutar. Para vereador, vote Pedro Ruas, 50.500. Nossa cidade precisa dar mais tempo de travessia aos pedestres. Marcelo Esgarbosa, 18.123. Prometer inovação e entregar uma cidade decadente sem perspectiva. A juventude merece um futuro digno. Karen Santos, 50.555. Eu quero morar na Porto Alegre da propaganda do Melo. Lá ele diz que tudo melhorou. Mas me diz aí, não alagou aí no teu bairro? O transporte público tá bom? E a fila para cirurgias e exames diminuiu? A cidade tá sem lixo na rua? E as graves denúncias de corrupção no DEMAI e na educação? Se o prefeito não te diz a verdade, mude o prefeito. Vote nos candidatos a vereador do PL. Vou fazer das praças um espaço multiuso para toda a família. Lisiane Camargo, a vereadora Boa Praça, vote 22252. Adriana Valer, vote 22050. Pelas mulheres, pelas crianças, pela representatividade e a oportunidade de transformar vidas. Simoninha Fava, 22300. Tá legal? Fernanda Bisotto, vote 22009. Vote Mari Cruz, 22001. Está chegando a hora de decidir o futuro de Porto Alegre. Se você quer um prefeito que conhece e trabalha pelas comunidades. E o programa Mais Comunidade já beneficiou diversos bairros. Se você quer mais vagas nas creches e um novo hospital materno-infantil. E a administração municipal abre 4 mil novas vagas e apresenta o projeto do Hospital Presidente Vargas. Se você quer mais ruas com asfalto novo. E com os 200 quilômetros de asfalto, o trânsito da cidade. E mais postos de saúde abertos à noite. E com ampliação do horário de atendimento, o município. Se você quer mais áreas de lazer e de convivência. Após recuperadas mais de 500 praças, Melo vai dar início ao trecho 2 da Orla. Se você quer seguir melhorando e avançando com um prefeito experiente, preparado e que sabe ouvir e agir, então você já escolheu o seu prefeito. É Sebastião Melo. 15! Coligação Estamos Juntos Porto Alegre. MDB, PL, PP, PSD, PRD, Solidariedade, Podemos e Republicano. Vote 13 para mudar Porto Alegre. Ocupar a Câmara. Nido Movimento e Coletivo Popular. 13.800. Quero ser o primeiro homem negro eleito pelo PT de Porto Alegre. Professor Jefferson 13.413. Da Lomba do Pinheiro para toda Porto Alegre. Maristela Mafei 13.680. Por uma Porto Alegre antirracista e feminista. Pérola 13.613. Para vereador, vote nos candidatos e candidata do Partido dos Trabalhadores. Vote 13. Propaganda Eleitoral, Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB. Agora é Brizola cresce mais a cada pesquisa e é a única que pode vencer o atual prefeito do segundo turno. As pesquisas mostram o que nós, o que tu, o que Porto Alegre quer. Agora é Pesquisatas, então, feita com 1.199 eleitores entre 20 e 24 de setembro, com nível de confiança de 95%, imagem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Registro do TSE, RS 08655/2024. Coligação Coragem e Mudança, PDT, União Brasil e Federação, PSDB e Cidadania. Vote nos candidatos a vereador do MDB. O nosso compromisso é dar continuidade na pauta da saúde mental e defender nossos princípios e valores. Vote, vereadora psicóloga Tanise Sabino, 15777, Melo 15. Meu compromisso é com a verdade. Como líder do governo Melo, aprovamos projetos na Câmara que facilitam a vida do empreendedor e de quem trabalha. Melo é 15, Sequim são outros 500. 15,500, vereador. Segurança é melhor com o Melo. Nos últimos 4 anos, Melo equipou a Guarda Municipal e admitiu 58 novos guardas municipais. Agora, Melo vai instalar novos totens interativos e adquirir drones para patrulhamento. Eu vou seguir cobrando do governo do estado a valorização das polícias e a presença ostensiva do policiamento nas áreas mais críticas da cidade. 15! Ligação Estamos Juntos, Porto Alegre, MDB, PL, PP, PSD, PRD, Solidariedade, Podemos e Republicanos. Love Songs. Love Songs are back again. Continental. Love Songs are back again. Continental, FM 98.3, música boa de verdade, toda hora, todo dia. Uma excelente noite de sexta-feira pra você. Aquela história, sextou, né? Ainda usa, é? Mas que maravilha, sextou. Já fala em fim de semana, eu acho que é muito bacana, já traz uma energia de fim de semana, né? 17 graus de temperatura, parcialmente nublada a nossa noite de sexta-feira. Prazer imenso, imenso de verdade. É o prazer que tem estar aqui com você pra gente viajar juntos até 1 da manhã, curtindo esse prazer maravilhoso que se renova em cada noite de apresentação do Love Songs, né? As mais belas canções de amor na sua trilha sonora até 1 aqui na Continental. Nosso WhatsApp é o 992410942. Opa, misturei tudo, hein? 992410709. Já tô inventando um novo WhatsApp aqui. Enfim, você manda o seu recadinho, você faz aquela seleção do ouvinte nessa primeira hora do programa. Você pode indicar sua música preferida para rodar no programa também. Enfim, essa participação bacana de todas as noites. A interatividade que acontece com essa ferramenta maravilhosa chamada WhatsApp. Vamos usufruir dela, né? Vamos tirar dela tudo que ela pode nos oferecer de bom, que é essa facilidade de participação. Eu sou Lindo, agradecendo por me receber em sua casa, no seu trabalho, no trânsito, onde quer que você esteja. E vamos juntos, estamos começando com Joss Wans, do James Ingram, com o Quincy Jones, e a gente volta em seguidinha com a primeira seleção do Love Songs de hoje. Here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? My all, but I think my all may have been too much. Cause Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we've got going, and it seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why the good times never last for long? Where are we going wrong? So very frightened. girl. Stay with me. Beautiful girl. Stay with me. Stay with me. Beautiful girl. Muito bem, garota linda, fica comigo. E In Excess, né? In Excess. Do Love Songs da Continental, Beautiful Girl. Começamos com Just Once, James Ingram, na produção do Quincy Jones. Uma boa noite pra você, uma excelente noite. Que seja assim a sua noite sexta-feira. Esse é o Love Songs, agora com Guns N' Roses, aqui na Continental. Never win.